Gringo, sinceridade eu não sei o que fazer. Me caguetaram naquela transa, bicho. Falei, precão. Toma cuidado, você não quis me ouvir. Agora vai ter que aturar. Melo, babô, o nosso caso de amor, quem dedurou? Nosso barato atrasou. Melo, babô, o nosso caso de amor, quem dedurou? Nosso barato atrasou. A nossa trança vazou. A nossa trança vazou. A nossa trança vazou. Todo mundo sabendo que eu estou com você. Eu te falei que ninguém podia saber. Agora pinto sujeira, não posso me complicar. Vamos dar um tempo pra poeira abaixar. Oh, tenha paciência, meu bem, não me leve a mal. Deixa clarear pra ficar legal, vá. Tenha paciência, meu bem, não me leve a mal. Pra ficar legal, vamos ficar devagarinho, sem dar mancada no sapatinho, não fosse a barra. Eu te prometo que vou chegar juntinho. Vamos ficar devagarinho, sem dar mancada no sapatinho, não fosse a barra. Eu te prometo que vou chegar juntinho. Melô, acabou o nosso caso de amor, quem derrubou? Nosso barato atrasou. Melô, o nosso caso de amor, quem dedurou? Brincadeira. Nosso barato atrasou. A nossa trança vazou. A nossa trança vazou. A nossa trança vazou. A nossa trança vazou. A nossa trança vazou. Tá todo mundo sabendo que eu estou com você. Eu te falei que ninguém podia saber. Agora pinto sujeira, não posso me complicar. Vamos dar um tempo pra poeira abaixar. Oh, tenha paciência, meu bem, não me leve a mal. Deixa clarear pra ficar legal. Tenha paciência, meu bem, não me leve a mal. Deixa clarear pra ficar legal. Vamos ficar devagarinho, sem dar mancada no sapatinho, não fosse a barra. Eu te prometo que vou chegar juntinho. Vamos ficar devagarinho, sem dar mancada no sapatinho, não fosse a barra. Eu te prometo que vou chegar juntinho. Melô, babô, o nosso caso de amor, quem dedurou? Nosso barato atrasou. Melô, babô, mas não é só comigo não. Olha o Pinha, o Marquinho, o Theo, como é que estão? Tem mais gente enrolando que você não sabe. Brilhantina, Isaías e... Cuidado, rapaziada, maldade é mato. Acontece. Eu te falei pra você.